olhos contam como o céu nasceu. Breve feito um raio rompe o meu breu, súbito mais natural, o pincel da criação espalhou constelações ao léu. Véu que veste a noite se despiu. Órbita precisa de um cometa. Ávido virei fiel a cada sua aparição. O seu rastro certo é o meu farol. Linhas do destino, o que se aproxima? Touro guarda-rosa pra domar meu coração. Lei da gravidade invade nossos corpos, por todo o universo em expansão. Cada beijo seu restar o nosso amor.